O Senhor Jesus não pede a nenhum de nós nenhum grande ministério, nenhuma grande obra, nenhum grande projeto, nenhuma grande empresa. O Senhor Jesus só pede: é-me dado todo o poder no céu e na terra, filho. Portanto, ide e fazei discípulos. Mas e o que eu vou precisar, filho? Tudo o que você precisar, eu vou suprir. Mas é minha profissão, meus sonhos, meus projetos, minha carreira. Filho, busca primeiro o reino de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. A igreja local tem que ser uma igreja missionária. O que é uma igreja missionária? Vimos hoje pela manhã. Uma igreja não é uma organização. A igreja de Jesus, em todo o mundo, é um só corpo, que se reúne em localidades específicas, como nós estamos reunidos aqui como igreja. E nós mesmos que inventamos o nome Projeto Adoradores, só para identificar nessa nossa dimensãozinha aqui. Mas quando Jesus olha para nós, ele nos vê como sua igreja. Sua igreja. E uma igreja missionária é uma igreja em que as pessoas têm o coração incendiado, não por fazer missões, mas por obedecer a Jesus. Jesus disse que a única coisa que eu tenho que fazer nessa terra é ir e fazer discípulos. Uma igreja local missionária é resultado de discípulos com o coração apaixonado, incendiado por fazer a missão de Jesus. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 6 do Evangelho de João, primeiro versículo. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda esta gente comer? Quero que você preste atenção. Que Jesus estava sentado cuidando de alguns assuntos com seus discípulos e viu uma multidão se aproximando. A primeira coisa que Jesus falou foi: gente, nós temos que dar de comer a esse povo que está faminto. O coração de Jesus era um coração que ardia o tempo todo por abençoar as vidas. Jesus providenciou pão mesmo, alimento mesmo. Mas Jesus falava muito mais para os seus discípulos. Jesus estava tentando abrir os olhos dos discípulos. Como é que vocês acham que vão fazer a obra do reino? Como é que vocês acham que vão conseguir pão para alimentar tanta gente que está morrendo à volta? A palavra do Senhor nos fala claramente: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sem alterar o texto, nós poderemos dizer: e tereis pão para alimentar toda a multidão. E sereis minhas testemunhas. Essa é a missão que o Senhor tem para nós. Quando lemos em Atos 1:8, nós vemos o Senhor Jesus dizendo: e sereis minhas testemunhas, diga comigo, tanto em Jerusalém. Significa nossa vizinhança, nossa cidade, nossa família. Cada discípulo com a sua família, seus amigos, colegas, vizinhos. Nós, como igreja local, nós precisamos viver assim. E o Senhor cuidará de cada área da nossa vida. Nesta cidade, nossa Jerusalém, nossa cidade, anunciarmos o Evangelho. Irmão, dá um trabalho muito grande o programa de TV. É uma luta contínua. Temos uma equipe, uns irmãos abençoados que nos ajudam, mas é uma luta contínua o programa de televisão para anunciar na nossa cidade o Evangelho de Jesus. E você pode multiplicar isso, não sei por quanto, se pensarmos na estrutura da televisão e na carga que representa para a Igreja da Lagoinha, que é responsável por toda aquela estrutura. Mas, irmão, é a coisa mais simples pregar o Evangelho na televisão. Coisa mais simples. É simples demais. Por mais que seja luta de trabalho, é simples demais. E não é a prioridade de Jesus. A prioridade de Jesus é irmos e testemunharmos pessoalmente. Pessoalmente. Para quem? Eu vou orar para ver se o Senhor quer. Eu vou orar. O Senhor, eu passei esse dia e o Senhor não me falou sobre ninguém. O Espírito de Deus não me tocou para falar a ninguém. Engraçado, a semana inteira o Espírito não me tocou para falar de Jesus para ninguém. Em todo tempo, nós vamos ter alguém ao nosso redor. Em todo tempo, nós vamos ter alguém que a gente pode só testemunhar. É, mas eu vou te dizer uma coisa. Jesus é tão maravilhoso e mudou tanto a minha vida. Pronto. Testemunhou. Testemunhou. O Senhor quer que a gente seja testemunha dele nessa cidade.